goste de carinho e sirva para ser meu bem, porque sem amor não vivo. Preciso ser feliz, preciso de alguém. Se eu tivesse um dia a felicidade, meu bem, de ter você pra mim, não mais sofreria. Preciso ser feliz, feliz até o fim, tendo um amor só pra mim. Toda tristeza chegará ao fim. Não mais sofreria. Preciso ser feliz, feliz até o fim. Preciso ser feliz, feliz até o fim.